na sua mão. Prefiro ser feliz que ter razão. Estamos apresentando Bom Dia Sucesso. FM 91. 8h24. FM 91, mais que uma rádio, uma referência. Chegou a hora de formar novas pastagens, adubar a terra e aplicar herbicidas para limpar os pastos. E para que a sua propriedade fique mais produtiva, a Brasil Rural lança a promoção imperdível em sementes para pastagens e sementes de milho da mais alta qualidade, além de herbicidas como o Norton da Nortox. Utilize também o adubo pasto forte da Brasil Rural e você ganhará mais lucro no seu bolso, eliminando o uso de calcário. Aqui também temos uma linha completa de produtos de marca própria. Ração, proteinado e sal mineral é na Brasil Rural. Fone 94 99131-1689 ou chama no direct no Instagram. Brasil Rural, a força do campo. Brasil Rural. Chegou mensagem pra você. É do seu futuro. Dizendo que chega de dúvidas. Carajás é o plano. Na Faculdade Carajás, sua meta vira realidade com o ensino prático. Laboratórios modernos e estágios que aproximam você do mercado desde o primeiro dia. E tem novidade. Turmas matutinas e vespertinas de Direito e Psicologia. Feitas para quem quer flexibilidade sem abrir mão da qualidade. Escolha o curso que vai transformar sua vida e o horário que combina com você. Direito, Psicologia, Enfermagem, Administração e Ciências Contábeis. Manhã, tarde e noite. Seu futuro começa agora. Acesse carajaseducacional.com.br e inscreva-se. Só brega. O melhor da música paraense na sua rádio FM 91. Programa Só Brega. Todo sábado de 18 às 22 horas. Oferecimento Magazan. Você quer, você tem. Segundo piso do Hipermercado Líder. Rodovia Transamazônica, quilômetro 4, Nova Marabá. Só Brega. Só Brega. Ventilador Arno, mesa 40 centímetros. Em uma mais duas, sem juros de R$59,67. Smart TV AOC, 32 polegadas, Roku HD. Em uma mais nove, sem juros de R$104,90. Lavadora Sugar Lava Max, 10 quilos. Em uma mais nove, sem juros de R$47,90. Refrigerador Electrolux, 400 litros. Em uma mais nove, sem juros de R$313,90. Smartphone Jovi Y19S, 256 GB. Em uma mais nove, sem juros de R$126,90. Magazan, você quer, você tem. Se você é ciclista e deseja pedalar com mais conforto, livre de lesões e com a utilização correta da musculatura, visite a Mara Bike, realizando sonhos, e faça o seu bike fit. Essa técnica é indicada para todos os ciclistas e consiste em encontrar e ajustar o modelo ideal de bicicleta ao corpo do ciclista, proporcionando maior desempenho, eliminando as dores e melhora da sua postura na bicicleta. Mara Bike, realizando sonhos. Tudo em peças, bike fit, serviços, acessórios e bikes elétricas. Folha 20, Nova Marabá, próximo ao Hospital Municipal. Portal do Carajás. Um novo formato com mais interatividade. Aqui você fica sabendo das principais notícias do Pará, de Marabá, do Brasil e do mundo. Tudo com precisão e funcionalidade. Fale com o Dol Carajás. WhatsApp 94981010111. Acesse dolcarajás.com.br. Porque você já sabe, aconteceu, tá no Dol Carajás. Pessoal, estamos aqui de volta, 8 horas 28 minutinhos na Grande Marabá. Você ligado aqui na programação, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Bom Dia Sucesso. Oferecimento sempre aqui, gente, da Casa da Roça. Casa da Roça, que é referência em produtos agropecuários. Há 40 anos oferecemos soluções completas para você, produtor rural, pecuarista e o agricultor. E olha só, vem aí o super presentão de ano novo da Casa da Roça. a entrega da nova estrutura da Casa da Roça do quilômetro 6, tá, gente? Em breve, estarei divulgando aqui a nova data da reinauguração da Casa da Roça. E vem aí com muitas novidades, tá, gente? Ofertas em todos os setores da loja para você aproveitar. Então, fiquem atentos e logo, logo vou estar divulgando a nova data da reinauguração da Casa da Roça. Tradição, estrutura e compromisso com quem move o agronegócio. Tá certo? Rodovia Transamazônica, Cidade Nova, quilômetro 1. Rodovia Transamazônica, quilômetro 6, Nova Marabá. Cruzeiro do Sul, Quatro Bocas e Parauapebas. E detalhe, comprando em qualquer uma das lojas, você vai ter direito a girar a roleta premiada e concorrer a vários prêmios. Fiquem atentos e aguardem, portanto, a nova data da reinauguração da Casa da Roça, a Casa do Homem do Campo. Olha só, a turma já está participando com a gente, mandando mensagens aqui na promoção placar do jogo Clube do Remo e Águia. A gente, o jogo vai ser domingo agora, dia 18, tá? Às 17 horas, tá bom? Então você pode estar enviando a sua mensagem aqui para mim, 991-210091, ou você pode se inscrever também pelo nosso Instagram, @radiofm91, certo? Tá lá o link da bio disponível para você participar e se cadastrar na promoção placar do jogo e concorrer aos prêmios. Vamos lá então, trazendo a sua participação. Alô, bom dia. Bom dia, Naldinho, Fontenelle, bom dia, bom dia. Naldinho, me cadastra aí no placar do jogo, aqui é o Val, aqui da Fazenda Nóbrega, Fazenda Santa Bárbara. É, 1-0 pro Águia, 1-0 pro Águia de Marabá. Alô, meu parceiro, tchau, obrigado. Valeu, querido. Tem mais aqui. Bom dia. Bom dia, Naldinho Fontenelle. Me cadastra aí na promoção do placar do jogo. De Águia e Remo. Eu pra cá e pra eles dois, eu vou dar 2-1 pro Remo. 2 pro Remo e 1 pro Águia. E aí, Elza aqui da Folha 28, Nova Marabá. Falou, bom dia pra você. Valeu, Elza. Um abraço, tem mais. Bom dia, Naldinho. Fantinelli. Bom dia. Alan Júnior, do sítio Santo Antônio. Tem cadastro na promoção da placar do jogo aí, Naldinho. Vai ser 2-1 pro Águia. E toca uma música pra nós aí do Zé Ramalho. Oferecido pra todos que estão ouvindo a rádio 91. Tá certo, queridão. Tem mais aqui, participação. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, meu querido Naldinho. Me cadastrei na promoção do placar do jogo. Meu placar é 2-1 para o Remo. 2 pro Remo, 1 pro Águia. Deus abençoe nossa sexta-feira, nosso fim de semana. Deus nos traga muita paz, saúde, harmonia e tudo de bom para todos nós, todos vocês, Grupo RBA. Obrigado. Fica com Deus, que é dentro do Bar Laranjeiras. Bom trabalho, Naldinho. Valeu, querida. Obrigado. Um abraço para você também. Tudo de bom. E a gente segue aqui atendendo a indicação do ouvinte e pediu aqui uma do Zé Ramalho, Entre a Serpente e a Estrela, 8:32. Há um brilho de faca onde o amor vier, e ninguém tem o mapa da alma da mulher. Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Um grande amor do passado se transforma em aversão, e os dois lado a lado corroem o coração. Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente. Dura feito diamante, corta a ilusão da gente. Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer, mas o peito

comigo assim, ó. Antes de tu me postar, me bloqueia. Tudo que foi inventar, me bloqueia. Pra eu não ter que desmentir aqui tudo que tu posta sobre mim. Publicou que não quer mais meu beijo, que lavou as fronhas só pra sair no cheiro, que apagou o meu contato e que tá bem. Mas o dedo que digita vai, é o que digita vem. Posta que não quer meu beijo, quando minha língua tiver na sua boca. Posta que não quer meu toque, quando a minha mão tirar a sua roupa. Posta que não quer meu corpo, quando estiver deitado nessa cama. Eu sou um da sua vida, eu juro, se depois disso tudo, posta que não me ama. Posta que não quer meu beijo, quando minha língua tiver na sua boca. Posta que não quer meu toque, quando a minha mão tirar a sua roupa. Posta que não quer meu corpo, quando estiver deitado nessa cama. Eu sumo da sua vida, eu juro, se depois disso tudo, posta que não me ama. Joga a mãozinha pra cima, Salvador. Mas só pros apaixonados. Posta que não me ama. Estamos apresentando Bom Dia Sucesso. É FM 91. 8h41. Tempo e temperatura. Em Marabá, manhã parcialmente nublada, máxima de 33 graus. Portal do Carajás, um novo formato com mais interatividade. Aqui você fica sabendo das principais notícias do Pará, de Marabá, do Brasil e do mundo. Tudo com precisão e funcionalidade. Fale com o Dol Carajás. WhatsApp 94981010111. Acesse dolcarajás.com.br. Porque você já sabe, aconteceu, tá no Dol Carajás. Vem pro Carro Chefe, vem! Sexta Saudável Clube Mais, 16 de janeiro. Economize com Clube Mais Carro Chefe. Tucupi Estrela, 2 litros, R$ 9,99. Batata inglesa, quilo, R$ 4,69. Alho, quilo, R$ 20,99. Batata doce rosada, quilo, R$ 5,49. Ofertas exclusivas para o aplicativo Clube Mais, válidas para 16 de janeiro ou enquanto durarem os estoques. Carro Chefe Supermercados. Baixe, cadastre-se e aproveite! Vem! Atenção, Marabá! O ano começou e o saldão de ano novo da JJ Motopeças já tá acelerando forte nos descontos. Manopla modelo original Bros V 125 de 2011 a 2017, apenas R$10. Reparo de balanceiro Titan 150 com 4 peças, só R$39. E a embreagem completa da Pop 100, só R$79. Corre para uma das nossas 3 lojas em Marabá, porque é por tempo limitado. JJ Motopeças, começando o ano acelerando com você. Festival do Consórcio Revemar. Entre em 2026 com uma Honda 0 km. O Consórcio Honda já entregou mais de 7 milhões de motos em todo o Brasil. Ah, e só lembrando você, seja contemplado por sorteio, sem pagar nada de lance. Pois Consórcio Honda é o jeito mais econômico de você sair de Honda 0 km. Revemar Moto Center. Apaixonados por motos. Paz no trânsito começa por você. Parcela que vale mais é só na Revemar Volkswagen. Toda a linha com a primeira parcela só para 2027. Terra Highline com bônus de 10 mil no seu usado. Condição especial para CNPJ e produtor rural. Saveiro Robust cabine simples por 88.400. A condição que você esperava para sair de Volks 0 km é só na Revemar Volkswagen. Folha 28, quadra 19, lote especial Nova Marabá. 0800-942-3002. No trânsito, enxergar o outro salva vidas. Apresentamos o Má Bebida Card. Mais que o teu simples cartão de crédito é o seu parceiro para cuidar de você. Com o Mab Vida Card, você tem acesso a uma ampla gama de exames e serviços. E o melhor, tudo isso você pode dividir em até 3 vezes, garantindo que você receba os principais exames e cuidados necessários para manter a sua saúde em dia. Solicite já o seu 94 99 123 5001. Baixe agora o aplicativo da FM 91 na Play Store para você ficar conectado 24 horas no seu smartphone Android. Pesquise Rádio FM 91 Marabá e baixe agora mesmo no seu celular o aplicativo da Rádio Sucesso em primeiro lugar. FM 91. Tá na 91? Tá em primeiro lugar. FM 91, a rádio do meu coração. I want you for the dirty and clean. When you're waking in your dreams, make me bite my tongue and make me scream. See, I got everything that you need. Ain't nobody gonna do it like me. We are burning. Oh, my body, he giving me kisses. I'm wet when I'm wet, I'm popping like Adderall. Baby, dive in my beach and go swimming. Let's go deep, cause you know there's no limits. Nothing stronger than you when I'm sipping. I'm still gonna finish, I'm drunk, I ain't had enough. Sou o David Guetta, aqui na programação da Mais Ouvida, Rádio FM 91, sucesso sempre, sempre, em primeiríssimo lugar no seu dial. Você que tá ligadinho comigo, acompanhando, não só em Marabá, mas em toda a nossa região, gente, muito obrigado pela companhia, a turma também acompanhando o programa através do aplicativo, tanto nosso aqui da Rádio 91, quanto o aplicativo RádiosNet também. Um grande abraço a cada um de vocês, tá certo? Sempre conectado com a gente, acompanhando toda a nossa programação, tá, gente? Uma ótima manhã de sexta-feira, obrigado pela companhia. Até as 10 da manhã eu estarei por aqui, trazendo as melhores para você que se liga em 90.9. E olha só, bom dia, sucesso do oferecimento sempre aqui do Mix Matheus. Hoje trazendo para você também, sabe o que, gente? Hoje teremos aí o preço bugado, né? Uma super promoção. E acontece aí no Mix Matheus, com ofertas fora do controle, preços que parecem erro do sistema. Então não perca, hoje, sexta-feira, teremos aí a promoção Preço Bugado, tá? Do Mix Matheus, esperando por você com promoções, ó, fora da curva, tá, gente? Então não perca tempo, você que tá me acompanhando, vai hoje fazer as compras, aproveitando essa super promoção, que é a promoção Preço Bugado do Mix Matheus. E olha só, quer receber todas as ofertas em primeira mão? Entre na nossa comunidade de ofertas do Zap, salva o nosso número 98 992020090, mande um oi, siga as instruções, escolha a loja, clique no link, pronto, você já faz parte da comunidade exclusiva do Mix Mateus. Mix Mateus, somos um só coração. Muito bom. Então, gente, não perca tempo, vai direto aí no Mix Mateus e aproveite você também essa promoção, que é o máximo. Promoção preço bugado, essa eu não vou perder, tá? Te aconselho também você ir direto e aproveitar também essa super promoção. Promoção preço bugado do Mix Mateus. E olha só, quero aproveitar e mandar um abraço, minha amiga Manu Cardoso. Tava meio sumida, disse que tava sem aparelho, né, Manu? Mas já tá aí, ó, participando com a gente, tá ligada aqui no programa. Um abraço pra você, tá, Manuzinha? Beijo, querida, seja bem-vindo ao nosso Bom Dia Sucesso. Quem também tá ligado conosco é o Cleuton. Cleuton já mandou aqui, na áudio, bom dia, tô ligado na programação do Bom Dia Sucesso, acompanhando a Rádio 91. E olha só, você que tá curtindo o programa também, participa aí da promoção Placar do Jogo, tá, gente? Tá valendo. O jogo vai ser domingo, dia 18 agora, tá bom? Às 17 horas, a final da Supercopa Grão-Pará, Clube do Remo e Águia de Marabá, tá? São vários prêmios e você pode faturar aqui na nossa programação, sorteio segunda-feira. Manda aí, 991-210091, ou se cadastra também pelo nosso Instagram, @radiofm91. 8 horas, 50 minutos, uma ótima manhã. Noventa e um. FM 91. A original. Sucesso em primeiro lugar. Sucesso! Já falei que a culpa é da Joelma. E erra, Vingador. Hoje vai rolar um pôr do sol. Vem comigo, minha Super Bowl. Chega junto pra tu ganhar like e fazer selfie na minha Ferrari. Jatinho pra Dubai. Na volta a gente pousa na fazenda. Comigo dinheiro não é problema. Vem, bebê! Só enrolação pra mostrar a ostentação. Sal, sal, sal, sal. Estela e galera. Estamos apresentando Bom Dia Sucesso. É FM 91. 9 e 1. ZYD209, 90,9 MHz, FM 91. Uma empresa do grupo RBA, uma emissora do Sistema Norte de Comunicação. FM 91. Sucesso em primeiro lugar. Marabá, para Brasil. Você que procura uma internet rápida, estável e com um ótimo suporte para acessar conteúdos atuais, assine agora. Conecta Marabá Internet. Garantia de banda, download e upload. Sem franquia, sem fidelidade, entrega de 100% do link, pesquisa de viabilidade sem custo. Planos com a melhor conexão que cabe no seu bolso. Entre em contato e conheça nossos planos. Conecta Marabá Internet. 992453565 3322-2120. Feirão de fábrica Hyundai Privilege. É a sua chance de começar 2026 de carro zero. HB20 Limited de 2026 com parcelas a partir de R$990. Creta Comfort e Automático 2026, o SUV mais vendido do Brasil. Com parcelas a partir de R$1.699. Preço de fábrica, ofertas imperdíveis e estoque limitado. Não fique de fora. Hyundai Privilege, sempre ao seu lado. Desacelere, seu bem maior é a vida. Só brega. O melhor da música paraense na sua rádio FM 91. Programa Só Brega. Todo sábado de 18 às 22 horas. Oferecimento Magazan. Você quer, você tem. Segundo piso do Hipermercado Líder. Rodovia Transamazônica, quilômetro 4, Nova Marabá. Só brega. Só brega. Nós vai descer. Vai descer. Fim de semana do Bebedouro na Havan. Bebedouro compressor Filco de R$799,90 por 10 vezes de R$49,99 sem entrada e sem juros. R$300 de desconto. Refrigeração por compressor, gela mais rápido. Água sempre geladinha para se refrescar. Só 10 vezes de R$49,99. Aproveite, é só até domingo ou enquanto durar o estoque. Havan, há 40 anos encantando os brasileiros. É luz, materiais elétricos. Nosso preço é massa, você vai gostar. A Reluz vai te conquistar. Qualidade é aqui. Segura minha mão e venha já conferir. Você compra aqui comigo. Reluz Materiais Elétricos. Localizada na Folha 28, na VP7, Nova Marabá. Contato 99173-9191. Portal do Carajás. Um novo formato com mais interatividade. Aqui você fica sabendo das principais notícias do Pará, de Marabá, do Brasil e do mundo. Tudo com precisão e funcionalidade. Fale com o Dol Carajás. WhatsApp 94981010111. Acesse dolcarajás.com.br. Porque você já sabe, aconteceu, tá no Dol Carajás. Once upon a time, a few Para ser feliz. Flash 91. Tudo bem, gente? Vamos então agora acionando a nossa unidade móvel. Vamos direto agora para a Desbrava Chevrolet, falar com meu amigo Natan Souza, tá por lá. Hoje, sexta-feira, final de semana chegando. Tem muitas ofertas por aí. Quem quer adquirir um carro novo, não é isso, Natan? Bom dia. Bom dia, isso mesmo, Naldinho. Bom dia, meu amigo, velho. Bom dia para todos os ouvintes aqui da FM 91, como é bom a gente falar de coisa boa, falar de possibilidades, né, de sonhos. Quem tá querendo aí realizar aquele sonho de ter um carro zero quilômetro na sua garagem? Então, esse é o momento. Aqui na Desbrava Chevrolet, você tem esse veículo. O Onix tá aqui, ó, Onix Sedan, Onix Hatch, né, já na versão 2026, né, com tudo aquilo que você imagina de tecnologia, de conforto, você tem aqui nos nossos carros da Desbrava Chevrolet. Tá aqui a vendedora Pé Quente, minha amiga Carlene, tá aqui para te atender, para te oferecer as melhores condições, inclusive promoção exclusiva para você nesse mês de janeiro, tá bom? Promoção exclusiva, aquele desconto especial. Porque muitas vezes se fala, né, Naldinho, começo de ano, sobem as taxas, sobem isso, sobem aquilo. Aqui na Desbrava não tem essa não. A gente faz é baixar, diminuir, para você sair com seu carro zero quilômetro, tá bom? Agora há pouco presenciei aqui um cliente saindo com uma caminhonete. É bom, né? A gente fica feliz.